hora de ouvir coisas boas. Ouve a voz da libertação. Um programa que verdadeiramente satisfaz a alma. Você está ouvindo Rádio Deus e Amor. Transmissão pela Rádio Capital Juiz de Fora. ZYM251 AM, 1080 kHz. Transmitindo o amor de Deus. Igreja Pentecostal Deus e Amor. A voz da libertação. Rádio Deus e Amor.